1607. 1607, bom dia, tem aqui já aprovado 360 para Guarulhos, aceita? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Fazer decolagem da pista 10, curva à direita, saída da EL, transição de Né. O transponder é o 5504 e o controle 119.35, quanto é isso? 360 autorizado Guarulhos, transponder 50, da EL de Né da 10, 5504 e 1935. Correto, chame pronto para o puxo de acionamento no 607. Mapa. Doutor, 1804, informação papá. 1804, bom dia, eu tenho já aprovado 380, Galeão, aceita? Copia. Autorizado Galeão, nível 380, aerovia Upper 14 até a posição Tuquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, transição Bless. O transponder é o 5512 e o controle 119.35, quanto é isso? 380, Galeão autorizado, apresolou 1-4, até Toquinha, operava 397, 10, curva à direita, Israel Black, 5-5-2, 9-3-5, nossa ponte é a 7, vai chamar pronto. Correto, chame pronto, 1-8-0-4. Salor Salvador, tá 3517, pushback acionamento, gate 4. 10, desça via Bonf para 2000 pés, QNH 10 no 3, responsabilidade. Para 2000 via Bonf, 10 no 3, 6719, toma responsabilidade. Boa noite, 897, boa. 897, bom dia, tem aqui já o 360 para Confins, aceita? Aceita. Foto autorizado nível 360 para Confins pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5510, o controle 119.35, corteja. 360 autorizado, via Upper East 58, decola da 10, curva direita, gole 11, 5590, transporte, 193.5 controle. Correto, gol no 897, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Gabriel. No 5 no 4, chame Centro Recife, na frequência 1-2685, alterne 1-2545. 1-2685, alterne 2545, 355 no 4, certo? Bom dia, bom trabalho. Salvador, gol 715, ciente da informação, papá, 360 Brasília, bom dia. Gol 715, bom dia, tem já o 38 Brasília, deseja recoordenação para o 36? Não, negativo, 038. Então, gol no 715, está autorizado 380 Brasília, pela Upper Zulu 17. Decola da pista 10, com curva à direita, saída gole, transição ofito. O transponder é o 5507, o controle em 1935. Cortejo. Autorizado Brasília, 380, Upper Zulu 17. Decola da 10, com curva à direita, gole ofito. 5507 ao transponder, 19,6 ao controle, gol 1715. 1715, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamará para push e acionamento, gol 1715. Salutan 3597 para o táxi, 161 a bordo, 3,40 de autonomia, alternativa com fins. Copiado 3,40 com fins, por favor, o PLB novamente. 161. Ok, 161, tá livre táxi então à sua direita até o ponto de espera da táxi Oitiane. Quando lá, a torre 1862 para decolagem. O QNH é 1013. Tem um voo e um bom dia, alta 3517. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via táxi Oitiane, 186 quando pronto. Muito obrigado, bom dia. Salvador, 6709, livrou. 6709, prossiga na Alfa Índia até o portão 01. Alfa Índia 01, 6709. controle Salvador, TAM 3517, bom dia, tá levando 1400 na saída Gole Alfredo. 3517, contato radar na decolagem, subanível 360 na saída Gole. 360, Gole, TAM 3517. Salvador 804, ponte 7, puxa back acionamento. 804, livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Vai chamar. Solo Salvador, bom dia, 3153 da TAM. 3153, bom dia, 360, o Galeão, aceita? 360, aceita. Autorizado para o Galeão, 360, Upper Zulu 14 Aerovia, após... Perdão, Upper Zulu 14 até Toquinha, após Upper Alpha 317, depois da decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El Transição Bless, o transponder é o 5511, controle 119, decimal 35, contexto. Autorizado Galeão 360 pela Uniforme Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, Dael Bless decolando da 10, primeira curva direita, 5511 no transponder, 6935 será o controle, o 3153 da TAM. Correto, 3153, chama pronto para o push e acionamento. Chamada nessa, grato. Equador, gol 1715 para posto de aproximamento, posição 8. 1715, aguarde, a aeronave da companhia já puxou no 7, aguarde, próximo, ok? Gente, na escuta, gol 1715. Gol 1804, 85 a bordo, Campinas, 3:50 na mesa. 85, 3:20, Campinas, tá livre táxi Juliette Alfa ao ponto de espera da Charlie, ajustado no 0 no 3. Chame a torre em 1862 quando pronto. Tem um bom voo e um bom dia. Ou no 804. Juliette Alfa Charlie, ponto de espera, 1864, ajustado 613, PLB é 1185, 185. Ok, 1-85, ok, bom dia. Bom dia. O gol no 7-1-5, acordando com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia liberar a sua cauda, tá livre o seu puxo de acionamento, chama para táxi. Sim, você pode passar da aeronave da companhia, livre o puxo de táxi, chamada para táxi, no 7-1-5. Gol no 607, pushback, acionamento gate número 62. No 607, é isso? Afirmativo. Ok, no 607 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Livre, chamada. Gol 715, 188 a bordo, 13:47, alterna Confins para o táxi. Confins 13:47, 188, é isso? Afirmo, Gol 1715. Ok, 1715, tá livre o táxi, vai seguir a aeronave da companhia que tá puxando no meia dúzia, Juliette Alfa, ao ponto de espera da Charlie. Quando lá, torre 18, meia dúzia para a decolagem, tem um bom voo, 1013 o ajuste, tem um bom voo e bom dia. Sim, tem um bom dia, Juliette, ponto de espera 1186, Gol 1715, seguindo a aeronave da companhia. Olha, bom dia, Gol 1804. Gol 1804, contato radar na decolagem, suba nível 380 na saída da EL. 380 da EL. Gol 1804, está restrito nível 340. 340, Gol 1804. Está livre o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie, ajustado no 013, quando pronto a torre 186 para a decolagem. Tem um bom voo e um bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie, 183, confirme. 186. 186. Vai iniciar o táxi, segundo meia, muito obrigado. Falou, Salvador, o 3153 atando, o gate 5 está pronto para pushback finalmente. Me chamando? É o 3153, senhor, está pronto para pushback finalmente. Ah, ok, 3153, tem duas aeronaves da Gol que vão passar a sua retaguarda, assim que elas estiverem liberado, autorizado seu push, chama para o táxi. Afirmativo, após a passagem das duas aeronaves da Gol, está autorizado, chamada para o táxi, 3153. Total 9911. 9911, tenho já autorizado 310 para Recife, aceita? Firmo. Autorizado Recife, nível 310, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5523, o controle 119, decimal 35, cortejo. Sente conforme 310 para Recife. Rota Upper Whisky 58, sobe na Puca Aracaju com curva esquerda, 5523 transponde, 935 o controle de saída, total 9919. Correto, 9911, chame pronto para o push e acionamento. Já estamos prontos para push e acionamento. Está livre, push e acionamento, chame para o táxi então. Sim, chamarei para o